Policiais militares da Operação Verão Paraná realizaram em Guaratuba a apreensão de R$ 600 em notas falsas de diversos valores, além de R$ 1.800 em dinheiro verdadeiro. A equipe policial foi acionada porque o casal, acompanhado de um adolescente e duas crianças, sendo um deles filho do casal, com 2 anos, tinham comprado uma camiseta que custava R$ 35 e tentaram pagar com uma nota de R$ 100 falsa. A PM foi acionada via 190 e enviou uma equipe para o local. Com o casal, foi localizado o valor de R$ 600 em notas falsas. Eles também tinham R$ 1.837 em notas verdadeiras. Diante da situação, o adolescente e as crianças foram encaminhados ao Conselho Tutelar e o dinheiro e o casal à Delegacia da Polícia Federal. Já em Cascavel, o pelotão de choque apreendeu R$ 500 em notas falsas na tarde de ontem no bairro Pioneiros Catarinenses. Eles realizaram uma abordagem de rotina na rua Laminadora com a marginal da BR-277 e desconfiaram de uma EcoSport onde 3 indivíduos estavam em seu interior. Gladir Pacheco, de 38 anos, Renato dos Santos, de 25, e João Maicon Pedro, de 19, acabaram presos. Renato foi quem assumiu ser o dono das notas falsas. Os 3 foram encaminhados ao 6º Batalhão da Polícia Militar para prestarem esclarecimentos. Já em Santa Teresa do Oeste, um rapaz de 27 anos foi detido com notas falsas. Segundo informações, o suspeito foi abordado por uma equipe da PM e levado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. De acordo com informações obtidas na PF, o rapaz utilizou uma nota de R$ 10 falsa em uma lanchonete em Santa Teresa. O comerciante acionou a polícia, que abordou o suspeito e encontrou com ele mais R$ 120. Destes, 70 eram falsos. Segundo os policiais, o homem, que é morador de rua, disse que casou com uma indígena e, desde então, vende cestos artesanais e, em uma das vendas, recebeu as notas. O suspeito já possui passagens pela polícia por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação de objetos roubados, direção perigosa e agora deve responder pelo crime de moeda falsa. Ele foi levado e entregue à carceragem da 15ª SDP em Cascavel. Durante a época de final de ano, a polícia alerta comerciantes para o derrame de notas falsas que acontecem em todo o território nacional, mais especificamente em cidades turísticas e em áreas de praia, como foi o caso de Guaratuba e em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.